que tiram minhas inspirações pra compor a cada verso sofrimentos de milhões. Sofrimentos que apaga vários sorrisos, conduz o ser humano a se tornar depressivo. Sentimentos suicidas, se esqueceram da palavra que Jesus deixou na Bíblia Sagrada. E por petróleo, por terras, se matam por dinheiro e por fama. Nas drogas se acabam, negativismo, racismo, preconceito sempre vai existir. Na favela, nos gueto, não vejo o fim das guerras. No país, a paz tá morta ou pátria amada. Infeliz, o povo caminha cada vez mais no deserto. Sem rumo perdido, passo a passo ao inferno. E nesse mundo vai crescendo nossas crianças com rancor, ódio profundo de sua infância, sinceramente ótimo. Felicidade acabou, não vejo amor na quebrada, o ódio predominou. É ilusão, a luz no fim do túnel, igualdade racial. Mas perante a lei de Deus, nós somos tudo igual. Protesto, bandeira branca, passeata, é gás lacrimogênio e bala de borracha. Lançam vírus e ganha com a cura da humanidade. Capitalismo é a finalidade. Enquanto houver miséria, a morte vai derramar. Terra vermelha é de sangue, esse lugar. Convivência conduz os versos e a forma de expressão. Sobrevivemos. Enquanto houver miséria, a morte vai derramar. Terra vermelha é de sangue, esse lugar. Convivência conduz os versos e a forma de expressar. Sobrevivemos. Bebi minhas próprias lágrimas, não proferi meu ódio. Refiz minhas amarguras, prostrando-me ao solo. Humilhação perante a Deus, pedi paz. A todo momento aqui nesse mundo de guerra, os povos tão sedentos, nosso lugar ao sol. Só em dias de calor, nossa lua. São noites de terror, em bancos de igreja deposito a esperança. Mas a glória verdadeira só falsos pastor alcança. Enquanto uns oram pra propina, outros estão em ruínas. Cocaína, crack, jogavam mal, expulso do time em reserva, escalado pro tribunal. Isso é normal, palavras sempre são malditas de quem nunca precisou na vida implorar por comida. Nossa saída, melhoria na educação, revolução armada e de frente com a oposição. O básico nos é negado, assegurado com opressão. Reagita morto! Outro caixão, muito sangue dos nossos sendo derramado no chão. Sem causa, simplesmente pela emoção. Até quando ficaremos no secundário, subalterno, ganhando um mísero salário? Nossa luta é pelo povo que sangra, sofre e chora. Que é gangsta, foda-se, isso te incomoda. Os fracos morrem em casa e os guerreiros morrem no lutando. Enquanto houver miséria, a morte vai derramar. Terra vermelha é de sangue, esse lugar. Convivência conduz os versos e a forma de expressão. Sobrevivemos. Enquanto houver miséria, a morte vai derramar. Terra vermelha é de sangue, esse lugar. Convivência conduz os versos.